Identidade Clube, ZYK588, 690 kHz. Onda Média Rádio Clube, 97 FM ZYD 917. Esse é o sistema Clube de Rádio.